tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção. Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você, nem na sua relação. A culpa não é minha dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente, que faz lembrar de nós. Só te peço, não escuta esse áudio perto dela no Viva Voz. Esse áudio que eu mandei com atenção. Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em